tiveres um dia, gostava de te falar e de te pôr a par de tudo. Não há um tempo para explicar. Sem tanta mentira dessa que lá vem dentro da notícia e o jornal também, essa que enrola a quem vai mudar, dessa que nos mata. Podemos ficar sós com o meu próprio rosto. Sem tanta